Vamos lá. Palma na mão, gente. Não pense que meu coração é de papel. Ai, não brinque. Não brinque com o meu interior. É do camarão que dorme. Camarão que dorme, a onda leva. Hoje é dia da caça. Amanhã do caçador. Camarão que dorme. Não pense que meu coração é de papel. Mas não brinque. Não brinque com o meu interior. Camarão. Camarão que dorme a onda leva. Hoje é dia da caça. Amanhã do caçador. Camarão que dorme. Camarão que dorme a onda leva. Hoje é dia da caça. Amanhã do caçador. Não quero que nosso amor acabe assim. Um coração. Quando o homem é sempre amigo. Só não faça gato e sapato de mim. Pois aquele que dá pão também dá cachimbo. Só não faça gato e sapato de mim. Pois aquele que dá pão também dá. Não pense que meu coração. Não pense que meu coração é de papel. Mas não brinque. Não brinque com o meu interior. Veja meu sentimento com desdém. Enquanto bem existir o mal tem cura. Vai, madrinha, vai. A pedra é muito forte, mas tem um porém. Meu bem, a água tanto bate até que fura. A pedra é muito forte, mas tem um porém. Meu bem, a água tanto bate até que fura. Não pense que meu coração, coração. Não pense que meu coração. Olha a palma da mão. Amanhã do caçador e camarão.